Senhoras e senhores, vai ter início a segunda parte deste Festival de Música Brasileira e, conforme foi anunciado anteriormente, contaremos aqui com a presença do samba. Desfilarão cantores, coros e outros solistas. Mas antes que o samba chegue, vamos trazer a nossa homenagem à bela cidade do Rio de Janeiro, homenagem que se traduz através de uma composição célebre de André Filho, Cidade Maravilhosa. Esta famosa marchinha, que fez a delícia do povo em carnavais passados, apresenta-se numa fantasia de Radamés Nhátaly, escrita especialmente para a orquestra. Thank you. Um artista da nova geração que se projeta na arte de compor e de interpretar será a próxima atração da festa da nossa música. Aqui está o Baião Forró do Furtuoso, apresentado com todos os recursos rítmicos da orquestra e interpretado pelo próprio autor Luiz Vieira. No forró de Furtuoso, eu fui mais Mariazinha. No forró de Furtuoso, o forró tava animado, oxente, pra lá de gostoso. O forró tava animado, oxente, pra lá de gostoso. E as moças se requebrando, fazendo saceiro, fazia o forró mais quente do que fogareiro. E as moças se requebrando, fazendo saceiro, fazia o forró mais quente do que fogareiro. Ai, ai, Santana do meu Nazaré, eu tô pra ver forró que tenha mais mulher. Ai, ai, Santana do meu Nazaré, eu tô pra ver forró que tenha mais mulher. Ué-ha! Leva em cima, maestro! Eu fui Mariazinha no forró de Furtuoso. Eu fui mais Mariazinha no forró de Furtuoso. O forró tava animado, ó gente, pra lá de gostoso. O forró tava animado, ó gente, pra lá de gostoso. E as moças se requebrando, fazendo saceiro, fazia o forró mais quente do que fogareiro. E as moças se requebrando, fazendo saceiro, fazia o forró mais quente do que fogareiro. Ai, ai, Santana do meu Nazaré, eu tô pra ver forró que tenha mais mulher. Ai, ai, Santana do meu Nazaré, eu tô pra ver forró que tenha mais mulher. Ai, ai, Santana do meu Nazaré, eu tô pra ver forró que tenha mais mulher. Ai, ai, Santana do meu Nazaré, eu tô pra ver forró que tenha mais mulher. O público do Teatro Municipal vai ouvir em seguida um dos nossos mais famosos clarinetistas de todos os tempos. Pela beleza de seu sopro, pela técnica de execução e pela segurança de interpretação, Abel Ferreira se impôs entre os melhores executantes de música brasileira. Ouçam de sua autoria, Chorando Baixinho. Thank you. Verifique na Aurela a qualidade do tecido bangu. Padrão de qualidade, durabilidade e bom gosto. Vai aparecer o primeiro samba agora, no momento em que evocamos a inestimável colaboração de Noel Rosa, a música popular de nossa terra. É um samba dolente que recorda bem Noel Rosa, como se fosse necessário recordar alguém que não se pode esquecer. Ouça um último desejo, e quem canta é Nora Ney. Retrato e sem bilhete, sem luar e sem violão. Perto de você me calo, tudo penso e nada falo, tenho medo de chorar. Nunca mais quero seus beijos, pois meu último desejo você não pode negar. Se alguma pessoa amiga pedir que você lhe diga se você me quer ou não, diga que você me adora, que você lamenta e chora a nossa separação. E as pessoas que eu detesto, diga sempre que eu não presto, que o meu lar é um botequim. Arruinei sua vida, que eu não mereço a comida que você pagou pra mim. Pessoas que eu detesto, diga sempre que eu não presto, que o meu lar é um botequim, que eu arruinei sua vida, que eu não mereço a comida que você pagou pra mim. Prestem atenção a outro solista da orquestra, Laerte Rezende. Do seu pistão delicioso surgirão as notas do samba do grande Lamartine Babo, Serra da Boa Esperança. Melhor do que qualquer legenda de apresentação, falará a alma de todos a própria execução do número, onde há lances verdadeiramente emocionantes. A famosa parceria Custódio Mesquita e Evaldo Rui está representada esta noite pelo samba Feitiçaria. Um arranjo moderno com a vistosa interpretação do conjunto vocal Os Cariocas. Você me querer Muita reza rezei, fiz promessas, paguei. Você não voltou. Muita carta escrevi, tantas vezes pedi. Você não ligou. Mil recados mandei, mas respostas chorei. Você voltou. Tudo o amor perdoei, mas você não voltou. Descer mais eu não desço, porque não mereço sofrer assim. Já desci muito baixo, já fui seu capacho, sem dó de mim. Vou fazer um despacho pra você se enfeitiçar. Que eu enfeitiçado já estou com a luz azul do seu olhar, oh, meu Xangô. Desci muito baixo, já fui seu capacho, sem dó de mim. Eu vou fazer um despacho pra você me enfeitiçar. Que eu enfeitiçado já estou com a luz azul do seu olhar, oh, oh, meu chão. O nome, a melhor qualidade do tecido. Não enruga, não enruga da Bangu, não enruga nunca. O samba nunca vai ficar mais quente agora. A orquestra se prepara para uma demonstração da cadência pura do samba carioca. Haverá um bate-papo a três vozes, pelo piano de Radamés, pelo contrabaixo de Pedro Vidal Ramos e pela bateria de Luciano Perrone, com o decidido apoio de todos os naipes da orquestra. Notem bem a demonstração de ritmo, que é a principal atração deste bate-papo a três vozes. Um samba de exaltação à Bahia, escrito por Vicente Paiva e Chianca de Garcia, inscreveu-se entre os mais famosos do gênero. Aqui está Exaltação à Bahia, no arranjo de Radamés Inátaly, escrito especialmente para a interpretação de Heleninha Costa. Nos dias que correm, o nome de Ataulfo Alves se impôs como um dos mais perfeitos compositores de samba. Depois de nos ter dado Ai Que Saudades de Amélia, Atire a Primeira Pedra, Infidelidade, a cidade inteira foi dominada por esse Pois É, que se apresenta no Festival de Música Brasileira na interpretação de Ataulfo Alves e Suas Pastoras. Falaram tanto que desta vez a morena foi embora. Disseram que ela era maioral, que eu é quem não soube aproveitar. Endeusaram a morena tanto, tanto que ela resolveu me abandonar. A maldade nessa gente é uma arte. Tanto fizeram que houve a separação. Ai, ai, ai, mulher a gente encontra em toda parte, mas não se encontra a mulher que a gente tem no coração. Thank you. maldade nessa gente é uma arte. Tanto fizeram que outra separação. Ai, ai, ai. Mulher a gente encontra em toda parte, mas não se encontra a mulher que a gente tem no coração. Pois é, falaram tanto que desta vez a morena foi embora. Disseram que ela era maioral e eu é quem não soube aproveitar. Endeusaram a morena tanto, tanto que ela resolveu me abandonar. A maldade nessa gente é uma arte. Tanto fizeram que houve a separação. Ai, ai, ai. Mulher a gente encontra em toda parte, mas não se encontra a mulher que a gente tem no coração. Pois é. Para qualquer estação, use fustão. Fustão da Bangu é um tecido que você conhece de longe. Sintam como nosso samba é bonito, como há ritmo e melodia na música brasileira, como há variedade de gêneros no próprio samba. Sintam a beleza que se encerra em Canta Brasil, de Alcir Pires Vermelho e Davi Nasser, na interpretação desse artista impecável que é Nelson Gonçalves. Te deram nas noites seus ritmos bárbaros. Os negros trouxeram de longe reserva de pranto. Os brancos falaram de amores em suas canções, e dessa mistura de vozes nasceu teu canto. Brasil, minha voz enternecida já doirou os teus braços na expressão mais comovida das mais ardentes canções. Também na beleza deste céu, onde o azul é mais azul, na aquarela do Brasil, eu cantei de norte a sul. Mas agora o teu cantar, meu Brasil, quero escutar nas preces da sertaneja, nas ondas do rio mar. Oi, esse rio turbilhão, entre selvas de rojão, continente a caminhar. No mar, no céu, na terra, canta Brasil. Agora o teu cantar, Meu Brasil, quero escutar nas preces da sertaneja, nas ondas do rio mar. Oh, esse rio turbilhão, entre selvas de rojão, continente a caminhar. No mar, no céu, na terra, canta Brasil. Ari Barroso, glória da nossa música popular, é o autor desse samba Faceira, no qual vocês terão importantes solos de bateria. São legítimos breques de samba, livres de influências estrangeiras e que Luciano Perrone executará em sua bateria. Quem vem cantar Faceira com o coro misto da Rádio Nacional é Nuno Roland. Samba de gente bamba que eu te conheci, faceira, fazendo visagem, passando rasteira. E que bom, que bom, que bom. Foi um samba de gente bamba que eu te conheci, fazendo pisagem, passando rasteira. E desceste lá do morro pra morar aqui na cidade, deixando o camarada triste e louco de saudade. Mas linda criança, tenho fé, tenho esperança, que um dia de voltar direitinho ao seu lugar. Foi, foi num samba, no samba de gente bamba, gente bamba, eu te conheci, parceira, fazendo pisar, passando rasteira. Foi no samba de gente bamba, que eu te conheci, parceira, fazendo visagem, passando rasteira. Com o samba que se segue, vamos colocar o ponto final neste Festival de Música Brasileira que estamos realizando no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Vamos oferecer à distinta plateia e aos queridos ouvintes da Rádio Nacional este hino de louvor ao que é nosso, Aquarela do Brasil, de Ari Barroso. Notem a catedral no início do número. Notem as intervenções do coro misto da Rádio Nacional sob a direção de Carlos Monteiro de Souza. Observem os efeitos do naipe de cordas, do quinteto de saxofones, da seção de ritmo e dos 10 metais da orquestra. A regência está ainda uma vez com Radamés Inátali, a quem por fim devem ser conferidas as principais honras da noite como autor de todos os arranjos que aqui desfilaram. com as despedidas desse conjunto de músicos, solistas e intérpretes, recomendamos a todos o cantor de aquarela do Brasil, que é Jorge Goulart. Brasileiro, meu mulato insoneiro, vou cantar-te nos meus versos o Brasil, samba que dá bamboleio que faz gingar o Brasil do meu amor, terra de nosso Brasil, pra mim, pra mim. Oi, abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no congado. Deixa cantar de novo o trovador, a merengue a luz da lua, toda a canção do meu amor. Quero ver essa dona caminhando pelos salões arrastando, o seu vestido rendado. Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, por a mim. Brasil, brasileiro, Brasil, brasileiro, é da estampa e bandeira. Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, pra mim. Nesse momento, senhoras e senhores ouvintes da Rádio Nacional, encerra-se o Festival de Música Brasileira, que se realizou no Teatro Municipal do Rio de Janeiro e que marcou mais uma etapa dos festejos comemorativos do nosso 20º aniversário. A programação da Rádio Nacional vai prosseguir agora normalmente diretamente de seus estúdios instalados no edifício de Anoite. Boa noite, ouvintes da Nacional do Rio de Janeiro. 20 anos de liderança a serviço do Brasil.